quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental do GHC Grupo Hospitalar Conceição, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Ilê Mulher, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento, e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora eu vou passar a bola para os queridos colegas, aqui na minha direita. Boa tarde, eu sou a Leodete, estou do consultório na rua, estamos aqui mais uma tarde para conversarmos, dialogarmos sobre geração de renda e economia solidária. Boa tarde, me chamo Pamela, de novo aqui no programa, né? Para falar um pouquinho desse processo assim, de novas formas de trabalho, né? Boa tarde, meu nome é Darcy, eu sou do Geração Poa. E eu vim aqui também conversar com o pessoal a respeito de economia solidária e geração de renda, passando uma ideia para os senhores e senhoras como funciona esse sistema. Boa tarde, meu nome é Cássio, sou de Geração Poa também e sou do CAPS AD3. Meu nome é Miriam Oliveira, sou aqui da Ilha Mulher. Meu nome é Fernanda, também sou do Grupo Hospitalar Conceição. Marcelino, da Geração POU e também da Associação Construção da Saúde Mental. Meu nome é Sirac, sou do CAPS 3. Meu nome é Julio e sou estudante de Ilê Mulher. Meu nome é Maria de Lamar da Silva Flores e também sou do Ilê Mulher e sou do CAPS da Redenção. Boa tarde, meu nome é Ivar Aí de Lima, sou do Ilê Mulher. Boa tarde. Também participo aqui do Grupo Ilê Mulher e também já estou começando a escrever algum blog sobre notícias, sobre diversas notícias políticas e também algumas notícias assim, de oportunidades de emprego para que a comunidade possa se desenvolver melhor, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio César, o atleta, operador da mesa de som da Rádio Ilê Mulher. Hoje vamos falar qual tema, Marlos? Nossa conversa de hoje, nós vamos tratar sobre economia solidária e geração de renda. Agora vamos começar o nosso programa com uma música Geraldo Vandré, Para Não Dizer e Não Falei das Flores. Caminhando e da fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a pergunta é o seguinte: vocês já ouviram falar em economia solidária? Agora o nosso papo é coletivo. Nosso papo é coletivo. O que vocês acham? O que vocês entendem? Como é que funciona economia solidária? É o papo de vocês. O que vocês acham? O Klaus quer falar. Gostaria sim de explicação sobre como funciona a economia solidária, se alguém poderia passar para os ouvintes da Rádio Lemulher. Bom, boa tarde, meu nome é Darcy, de novo, respondendo à pergunta do colega. A economia solidária é definida como conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão. Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de trocas, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção, prestação de serviço, finanças solidárias, trocas, comércio justo, consumo solidário. Trata-se de uma forma de organização da produção, consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizada pela igualdade. Acho que voltando, né, assim, a pergunta do Marlon, né, alguém já ouviu falar sobre economia solidária, né? Acho que tem muito que a gente contextualizar, e acho que a partir da explicação do seu Darcy também, né, acho que me chama a atenção, assim, outras formas do trabalho, né, de olhar o trabalho como algo que é feito a partir do coletivo, né, de que todo mundo faz ações assim, para estabelecer, né, um fim que é comum. A questão também da divisão, né, dos valores também é algo que chama muita atenção, né, reforçando o processo de associação, né, de algo também que vai contra, né, o que a gente vê assim, pelo estabelecimento do trabalho formal, né, que é um trabalho... O trabalho formal hoje em dia é um trabalho muito maçante, né, com hoje mais, né? Tempos atuais de crise, né, com perdas dos direitos trabalhistas, né? Então a economia solidária vem muito para falar isso, assim, outras formas, pelo que eu entendo, né, de olhar essa força de trabalho, né, como também, né, pela produção da arte, né, da cultura, dos espaços assim comuns de lazer também. Como é que funciona a economia solidária? E o seguinte, da minha opinião, economia é o que vai através das feiras das associações também, e cooperativas e associações que geram renda, que geram aquele através dos produtos, da produção dos produtos também, vender nas feiras das lojas, para poder ganhar dinheiro, para ganhar. Não temos capital de giro, não temos capital de. E às vezes tem lucro, aquele que é através da produção, e também é trabalho informal, aquele que não está trabalhando não se trabalha com carteira assinada. Se pegar trabalhar com carteira assinada, daí perde o benefício, mas. Enfim, mas eu vou. Quem mais quer comentar alguma coisa? Como é que funciona, Marlo? Seu Darcy, como é que funciona para que a pessoa possa se incluir nesse trabalho novo aí? Bom, em princípio, a economia solidária, ela se baseia, como foi falei anteriormente, ela se baseia em a formação de grupos autogestionários. O que acontece? Esse mesmo grupo, ele decide a produção, ele decide a venda, ele faz a venda, ele produz, ele compra em conjunto com outros coletivos. O que acontece? Toda essa renda, ela é feito o pagamento, por exemplo, da venda, né? É aferido o lucro é dividido entre os parceiros, como uma cooperativa. E como é que a gente faz? Eu vou dar como exemplo assim, o Geração Pô. O Geração Pô, ele funciona no sentido, sentido assim, ó. As pessoas que trabalham no Geração Poa, elas têm 5 dias na semana para trabalhar, são várias oficinas. Com a junção dessas oficinas, o que a gente faz? Para controlar o rendimento de determinado colaborador, o que a gente faz? A gente faz por cotas, cada dia representa uma cota. E nessa cota ele vai produzir X, e o fulano vai... Quer dizer, todo mundo vai produzir produção. E toda a venda desse produto, ele é dividido irmanamente conforme o número de cotas que são trabalhados. Por exemplo, nós somos aqui, mais ou menos, entre 20. Se cada um de nós trabalhar 10 dias no mês, nós vamos ter em torno de 200 cotas. Então, o valor é dividido por cotas, o valor do lucro, no caso, né? Ele é dividido por cotas, e essas cotas cabe ao trabalhador o número de cotas que ele trabalhou. Se eu trabalhei 5 vezes na semana, no mês, eu tenho direito a 5 cotas. Se eu trabalhei 20 vezes, eu tenho direito a 20 cotas, entendeu? Quer dizer, não existe como a Pamela Mendes falou, não existe uma carteira assinada, não existe uma regra que todo dia eu tenho que estar lá. Eu vou de acordo com a necessidade, eu vou de acordo com a produção, eu vou de acordo com a necessidade do grupo, inclusive, que a gente trabalha muito isso aí, porque a gente não pode pensar simplesmente no meu produto terminei, acabou, eu não vou ajudar mais, não. A gente, todo mundo consegue se ajudar, todo mundo ajuda. Por exemplo, se eu tenho uma demanda na serigrafia, citando meu grupo, então a gente direciona mais gente para a serigrafia. Tem uma demanda na costura, vai para a costura. Tem uma demanda no papel, vai para o papel. Quer dizer, a gente vai se dividindo de acordo com a necessidade do grupo. E a partir disso, o que a gente faz? No resultado final das vendas, a gente faz uma divisão assim, tipo assim, um caixa comum, que a gente calcula em torno de 20% de toda a venda bruta, a gente separa para o caixa comum. O que é o caixa comum? São as despesas diárias, são as despesas de passagem, são as despesas de comprar o material, são as despesas de um cafezinho, um lanche, um pessoal da que está ali, né? A gente não como capital giro, é uma despesa comum, é uma caixa comum. E fora isso, também a gente destina uma parte, a gente, em torno de 70%, para compra de materiais, para compra de equipamento, para alguma máquina estragar, a gente tem uma reserva para consertar. Faltou um fecho, vamos lá comprar. Faltou tinta, vamos lá comprar. A gente tem esse dinheiro em caixa para não depender. E esse restante, por exemplo, eu falei em 30% mais 20%. Os outros 50% das vendas, o que ele é feito? Ele é dividido, como eu falei no início. Ele é dividido por cotas, e essas cotas são divididas de acordo com as cotas que o colaborador teve no empreendimento. Se ele trabalhou 20, ele tem direito a 20 cotas. Se ele trabalhou 10, ele tem direito a 10 cotas. Isso aí ele faz o salário dele. Sim, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é no seguinte objetivo. Existe uma possibilidade de alguém se inscrever para participar lá? Sim, no Geração. O Geração Pô, como é que ele funciona? O Geração Pô, todo o usuário da saúde mental, que ele tem alguma assistência, algum cuidado da saúde mental, seja num CAPS, seja num POP2, alguma coisa aí, que ele esteja sendo acompanhado pela saúde, ele pode simplesmente pedir para o TR dele, o técnico de referência dele, que a gente costuma chamar isso aí, técnico de referência, Eu tenho vontade de participar da geração POA. O que acontece? Esse TR, esse técnico de referência, vai encaminhar um pedido para a geração POA. O geração POA vai acolher esse usuário ele vai passar por entrevistas, ele vai passar por várias oficinas, ele vai fazer uma vivência em várias oficinas, até ele escolher a oficina que mais convém para ele, que ele mais gosta, que ele mais teve afinidade. E a partir daí ele já tá incluído, ele já está trabalhando, ele já está já está participando das cotas, a grosso modo falando. Né? Seu Darcy, e quais são os trabalhos feitos lá, além da serigrafia, tem mais alguma coisa? Sim, sim. Nós temos oficina de velas, nós temos oficinas de serigrafia, como eu falei, temos oficinas de papel reciclado, temos oficinas de encadernação para fazer a confecção de blocos, temos mosaico, temos o nosso pessoal de arte também, que a gente chama, como é que a gente chama mesmo? Hã? O pessoal que desenha nossas artes, que as nossas artes são todas, tudo que é feito na geração é tudo feito por colaboradores. O máximo que a gente pode fazer, de repente, é tirar uma foto de determinado prédio e a partir daquela foto, um dos nossos colegas que sabe desenhar, ele vai fazer um desenho, vai fazer um esboço, daquele esboço se cria a arte e da arte se cria o produto. Então, todo mundo participa desse... Quer dizer, a pessoa ela pode se inserir na costura, ela pode se inserir no mosaico, que a gente está com esquema de mosaico, ela pode se inserir na serigrafia, nas velas, no papel reciclado. Então, quer dizer que tem vários... E agora também, eu vou pedir um espaço para fazer uma propaganda também, eu trabalho também no projeto Mais Dignidade, eu sou um dos facilitadores do Mais Dignidade. E a gente tá montando, já está montado, a gente está fazendo um treinamento interno nosso, a gente vai poder repassar e passar para os irmãos depois. A gente está montando uma oficina de costura no POP 2 e no Santa Marta, do lado do consultório na rua, no Santa Marta também. Qual é a nossa ideia nisso aí? É também capacitar, a gente funciona como um eixo POP 2, Santa Marta e Geração POA. Nessas três oficinas a gente vai procurar capacitar o povo de população de rua, tá? Para eles montarem o seu próprio coletivo ou já se capacitarem para trabalhar em casa, que seja individual, para eles começarem a participar, começarem a vender o seu produto. A gente trabalha com produto reciclado, que em vez de vender em peso, a gente vai confeccionar, eles vão trabalhar, vão vender uma arte, uma coisa muito mais, além de cultural, além da gente fazer uma coisa cultural, a gente vai aproveitar entre aspas, o lixo que a sociedade não quer e transformar em arte. E mostrar para eles que a gente tem essa capacidade. Essa é a nossa ideia. Como o Darcy já falou bastante até sobre o Gera Boa. Eu tenho que colocar que lugares, que serviços vocês conhecem que estimulam a geração de renda e economia solidária? Alguém conhece que gostaria de falar sobre esse serviço? Eu vou citar algum seu, Gera Boa, Gera Bonja, Gera Boa, né? Gera Boa. Gera Boa, que o Darcy já falou, o Sindicato, o Camp, Gera Bonja, que também tem associação de construção. Alguém já viu falar desse serviço? Gostaria de falar? Gera Bonja, faz muito tempo que começou. Mas eles pegaram a sociedade com a Gera Boa, pegaram a sociedade, daí quando temos umas feiras, nós pegamos, vendemos. É tudo sociedade, que nem uma associação de construção. Aí quando tem algum evento, alguma coisa, nós levamos as mercadorias deles para vender, porque a gente tem que dividir o pão, porque não dá só para nós pensar só em nós. Porque de repente não poder precisar deles também, eles podem fazer isso aí por nós. E daí dizer assim, é um momento para a pessoa ficar fazendo alguma coisa e não ficar na rua pensando em outras coisas. E daí é por isso que é bom nós ter esses serviços assim. Eu quero perguntar para você, a questão assim das pessoas que trabalham lá dentro, lá são contratados do município ou fazem trabalho voluntário, as pessoas que desenvolvem o trabalho para treinamento? Isso. Tá bom, ele O Gera Bonja, no caso, para uma pergunta tua, o Gera Bonja ele usou como modelo o Geração POA, entendeu? Aí o Gera Bonja ele é também da o Geração POA é do município, e o Gera Bonja também é do município, só que são profissionais do abrigo lá da Bom Jesus. Aí foi montado esse coletivo que trabalha nos mesmos moldes do Geração POA, mesma coisa. Por cotas, por produção, por vendas. E como o Acácio falou, a gente, como que a gente trabalha em economia solidária, quando existe uma feira, um ponto de venda para o Geração POA, o que a gente faz? A gente pega os produtos deles e vende junto com nossos produtos, entendeu? E, por exemplo, o produto deles é deles e o produto nosso é nosso. Mas a gente se autoajuda entre nós, entendeu? Eles vendem os nossos produtos quando eles têm as feiras coletivas deles e nós não estamos inseridos. Eles vendem os nossos produtos e nós, a gente vende os produtos deles também. É tudo uma parceria que a gente faz entre nós. Interessante. É assim que funciona. Quer dizer que vocês têm uma feirinha de tudo que é produzido. Exatamente. É, feiras, e inclusive a geração tem duas lojas, o Capitólio e no Teatro São Pedro. E fora essas feiras que a gente participa direto. Gerabonge, vou ligar para vocês, tá? Gerabonge é a geração de trabalho e renda como forma de auxiliar no tratamento de saúde mental. Tem sido o foco da oficina desenvolvida pela Prefeitura do bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. A iniciativa resulta de acompanhamento intersetorial de saúde e assistência social, desenvolvendo equipes da Unidade de Saúde Bom Jesus, rede de atenção psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde e o Abril Bom Jesus, mantido pela Fundação de Assistência e Cidadania da FASC. A inspiração veio a partir da conversa com profissionais que atuam na geração boa, oficina de saúde e trabalho voltada a usuários da rede de saúde mental, com técnicas de serigrafia, papel artesanal, confecção de velas e costura, propondo acompanhamento com ênfase na expressão e arte, da troca de informações e experiências, nasceu o Gerabonge. Oficinas e grupos terapêuticos servem de suporte ao tratamento, pois desenvolvem criatividade, incentivando que os pacientes produzam coisas úteis e diferentes. Quem avaliou isso foi a enfermeira Alessandra Agostinho. Alguém mais? Interessante. Quando eu entendo aqui por organização de produção, consumo e produção de riqueza centrada, não valorizada em el ser humano e não valorizada tampouco em el capital, sino caracterizada por la igualdad. Al leer este término de economía solidaria, encuentro personas que se dedican a los que producen, produzcan, los que venden, vendan y los que compran, compran. Sin embargo, lo que quería preguntarles era de qué manera uno accede a estos tipos de préstamos o de créditos o de autogestión. ¿De qué forma uno puede comprendes? ¿De qué manera uno accede a este tipo de créditos? ¿De qué manera uno accede a este tipo de apoyo? Ele está perguntando a definição, a economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, poupança e crédito. Ele quer saber o que é o crédito. De que maneira uno accede a esse tipo de crédito? Sim, por exemplo, à medida do tempo que tu consegue formar a tua equipe, consegue formar o teu grupo, tu tá com ele estruturado juridicamente, inclusive, existe estatutos para isso aí que a gente pode servir. Então, a partir desse coletivo, a partir de uma renda, tu tens uma renda média que tu pode comprovar em relação a crédito financeiro, tu pode entrar sim com documentação da economia solidária, tu pode entrar numa instituição financeira e solicitar um crédito para capital de giro, no caso, compra de material, compra de equipamentos, treinamento de pessoal. Existe uma linha de crédito para isso. É necessário unicamente só para nascidas do Brasil ou também para pessoas estrangeiras que moram na Bahia? Olha, em princípio eu conheço o Brasil. Existem muitas associações que, inclusive, a gente tem que fazer parte delas para abrir portas para futuras feiras, no caso. Existe a feira aqui de Porto Alegre, a feira grande que tem no final do ano. O empreendimento ele só consegue participar daquela feira. Ele pode, é pago tal, o espaço tal, mas ele só pode participar dessa feira à medida que ele tem uma média regular nas reuniões. Ele tem que ter uma participação nas reuniões. Os empreendimentos se reúnem como uma associação. Existe a VSOL, então eles se reúnem como uma associação para quanto mais empreendimentos tiverem junto, maior a força de pedir, de reivindicar, de participar das vendas. Assim, por exemplo, assim como como para fortalecer um coletivo, tu precisa de pessoas, um coletivo maior precisa de vários coletivos para a gente ter uma, acesso a isso. Então, a partir disso aí, a gente consegue elaborar políticas públicas que a gente consiga como é que eu vou dizer, acesso ao financiamento. Mas isso tudo parte de todo esse conjunto, né? A participação em reuniões, a mobilização, a presença, cada vez que é votado, uma audiência pública que tem participado das audiências públicas, fazer uma pressão para o pessoal entender que a gente está reunido, que a gente está associado, que a gente tem uma força de trabalho grande, que a gente não está pensando em trabalhar formalmente, a gente quer reunir como coletivo, nós queremos fazer o nosso salário, nós queremos fazer a nossa produção e nós queremos aproveitar e colocar pessoas que às vezes o mercado de trabalho não absorve. Ah, o fulano não tem experiência. Pô, não tem experiência porque nunca foi dada uma oportunidade de experiência. Então o que a gente faz? A gente faz esse tipo de encaminhamento, inclusive. Inclusive para trabalhos formais, até porque existem cotas para deficiência, para quem é deficiente, né, no caso, e a gente explora isso aí também. A gente explora, a gente cobra das empresas a participação e eventualmente, conforme a necessidade, conforme a vontade do usuário, a gente encaminha também para o trabalho formal, como jovem aprendiz, ou mesmo as cotas, né, para a produção de alguma empresa e tal. Essa é a nossa ideia. Alguém mais? Agora, economia solidária é definida como conjunto de atividades econômicas. Agora eu vou pedir a música, então. A música da matéria-rima, Corrente do Bem. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. O crescimento desenfreado do capitalismo industrial fez com que os trabalhadores dessem uma resposta a mil graus. União de pensamento criou um movimento construtivo, onde tudo é de todos, o bem comum é o maior objetivo. E o princípio tá na autogestão. Coletivamente é tomada a decisão, pois não existe empregado e nem patrão, só que são representados por uma direção, uma alternativa inovadora na geração de trabalho, trazendo um comércio justo e um consumo solidário. Oportunidades iguais a todos é o que traz a luz. Corrente do bem que integra quem vende, compra e produz. Tudo é democrático pra formar as certezas, além da cooperação e o respeito à natureza. Inclusão social, social inclusão, conjunto de meios e ações que combatem a exclusão. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. Um modo de produção que se caracteriza pela igualdade, onde todos têm voz e as mesmas oportunidades. Compre produtos de características similares que promova a coletividade e práticas sustentáveis. Temos que ser um consumidor solidário de verdade. Isso é possível informando a sociedade. Temos que ser um consumidor solidário de verdade. Isso é possível educando a sociedade. Nossa caminhada não pode ser solitária. Eu digo economia, vocês dizem solidária. Nossa caminhada não pode ser solitária. Eu digo economia e vocês dizem solidária. Economia, economia, economia, economia, economia, economia. A nossa caminhada não pode ser solitária. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. Comércio justo, consumo solidário e corrente do bem. E todos juntos nós vamos mais além. E todos têm auxílio e oportunidade. Ajuda é sinônimo de solidariedade. A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social.

que vai avaliar o teu processo de trabalho, o teu desempenho, sabe? Porque às vezes a pessoa tem tudo no currículo, mas quando chega na hora da prática não serve para nada. E daí eles não que adianta o papel? Né? A pessoa fica desempregada porque não o desempenho de pessoas, existem pessoas com capacidade que não precisa estar no currículo. Às vezes no currículo não adianta nada. E também, que eu acho uma bobagem, é, mas é verdade. Aí tá, eu vou lá, vamos supor, auxiliar de serviços gerais. Vai lá e bota para segundo grau. Aí a pessoa tem segundo grau, mas não sabe limpar um chão. Aí vai um que nunca estudou na vida, vai ali e deixa o teu chão brilhando. Então, por que eles, né? Eu achei errado. E... Esse é muito exigente, então. E não, é muita exigência, sabe? É muita exigência. A pessoa, eles tinham que dar mais oportunidade e menos exigência pra gente, né? No meu ver, o emprego é isso aí. O currículo, pra mim, isso é uma bobagem, isso aí de currículo. Tem que ver se a pessoa fazer a experiência, se deu certo, deu, se não deu, manda embora. Mas agora, vai lá e deixa 10 mil currículos em tudo quanto é lugar e nunca te chama. E daí tu vai num lugar que tu nunca precisou botar currículo, não botar nada, só chegou lá, já pegou. Perdeu todo o teu tempo com esse cara de currículo. E eu vou dar um exemplo aqui. E se exigências de mercado de trabalho, aquele que quer ser... se quiser ser médico, tem que ter faculdade de medicina. E ou segundo grau ou ensino superior. E quem quiser ser enfermeiro, tem que ter faculdade de enfermagem. E por exemplo, se quiser ser cardeiro, tem que ter segundo grau completo. Tem que ter. Ou cobrador de ônibus. Às vezes pede uma empresa de ônibus, pede o currículo, alarga o currículo. Se parar no, numa quarta série do ensino fundamental, e nenhum emprego pega. Muito difícil. É por aí. Júlio César, a burocracia para um simples emprego é grande. Porque às vezes o cara, como disse, um currículo não quer dizer, não faz um funcionário. Um currículo não faz um empregado. Porque às vezes tu vai no Cine, eles te dão um encaminhamento, aí tu chega no local de trabalho, o empregador tem a cara de pau de te dizer que tu não tem o perfil da vaga. Mas como assim? O perfil não quer dizer se é bonito ou feio, tu pode fazer serviço igual um ao outro. Ou senão tu vai no Cine, acostumado a eu, como pessoa aí no Cine, passar das 8 da manhã até as 5 da tarde no quarteirão, na fila, pra pessoa chegar ali e dizer pra ti, pois é, não tem mais vaga, ou te dá um encaminhamento e tu no outro dia tu vira, atravessa a cidade e vai lá no emprego. Aí o empregador diz assim, pois é, a vaga foi preenchida 2 dias atrás. Quer dizer, o Brasil, por que que o desemprego é grande no Brasil? Porque é muita burocracia, muito pedido de estudo. Como a colega estava dizendo, às vezes não adianta ter segundo grau e não saber fazer. A prática é mais importante do que o restante que eles pedem. Eu concordo com o meu colega ali de trabalho, aqui do Ilê Mulher. Na rádio aqui eu concordo, porque hoje em dia eles fazem muita cobrança do segundo grau. Eu tenho um irmão meu que mora em Capão da Canoa, ele é um exemplo de pessoa, ele tem estudo e várias vezes ele teve que pegar em obra por causa do currículo. Tudo é currículo. E outra coisa, não quer dizer o currículo não faz a pessoa, entendeu? Porque tu vai numa firma, eu concordo com o meu colega, eles querem o perfil, porque tem que ter os olhos azuis, tem que ser o cara, tem que ser o Brad Pitt, o Nicolas Cage, entendeu? Tô dando exemplo. Um exemplo, né? Porque eu acho que nada a ver esse negócio de currículo aí. Eu acho que é perca de tempo, eu acho que tem muitas coisas acontecendo graves no Brasil, as pessoas morrendo. É que nem aquele índio lá, que botaram fogo nele e nada foi feito. Eu acho que isso é uma injustiça, eu acho que nada a ver. E outra coisa, o currículo tá muito caro, né? Às vezes tu não tem nada pra botar no currículo, certo? Dentro do teu currículo vai falar pra baixo, lá no último. Então quer dizer, eu, por exemplo, não tenho curso superior, não tenho nada. Daí eu vou preencher o currículo, ele só vai ler pro ler, né? Porque meu currículo não vai adiantar de nada, ele vai lá pra baixo. Então já fica difícil também. E uma vez também, eu fiz esse negócio do currículo, fui lá no endereço, negócio do perfil. Caminhei um monte de quadra, mas caminhei, porque eu não tinha passagem, né? Tava desempregado e tal. E carona também, não tô andando de jeito nenhum, né? Nos ônibus, tá bem difícil. Bah, cheguei lá suando, cheguei lá, aquela coisa toda, logo pra... Bah, agora eu vou conseguir um emprego, né? Simplesmente assim, chegou o doutor lá, me olhou. Bah, a vaga não era pra masculino, era feminino. Mentira, né? Ele não gostou, é do meu semblante mesmo, né? Algo não agradou ele, entendeu? E tá bem complicado, mas... E outra coisa, esse negócio do tri também. E outra coisa, eles... Eu fiz o tri, então eu acho que o preconceito, muitas vezes a pessoa diz que ah, é o negro que ele faz, não é assim não. Porque a gente vai tentar uma carona, eles não dão, não, tu desce, desce, porque tu é ladrão. Quer dizer, ele já te ofende, né? Com semblante, é uma ironia, é uma pessoa hipócrita. Sabe, eu acho que educação vem de berço. Eu nasci na favela, não tenho vergonha de dizer onde eu nasci, mas a minha mãe é evangélica. Ela tem o terceiro ano e ela sabe tudo. Era mais ligeira do que eu, graças a Deus por isso. Eu acho que o Brasil tem que tá na hora, né, de crescer, dar mais oportunidade a quem precisa. Eu acho que é isso, mais ou menos. Até ressaltando o que a Maria falou, é verdade mesmo, tem muita... Hoje em dia, para conseguir, para entrar no mercado de trabalho, se pede muita coisa, muita frescura. É curso de um lado, é tempo de experiência de outro, é isso. Tem coisas, tem ser, que nem a Maria falou, tem serviço que sabe fazer mesmo, realmente. Tipo, ó, tem serviço que sabe fazer, realmente, só que tu não tem experiência na carteira, não tem tempo na carteira e a empresa quer aquilo. E outra coisa aconteceu uma vez comigo também já, recebi uma... Cansei de ir no cine, cansei mesmo de ir no cine. Procurar, enfrentar fila. Pegar uma carta, às vezes pegar aí às 8 da manhã, sair quase 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Aí eu peguei uma carta de uma vez, uma carta de encaminhação, bati feliz, né, para operador de telemarketing. Tá, fui no outro dia lá para a empresa lá, para me dizer, para a moça do RH falou para mim, essa vaga já foi preenchida há 4 dias atrás. Poxa, aí é uma sacanagem, então às vezes eu fico pensando, o Cine também não ajuda porcaria nenhuma. Que na verdade não tem lógica, tu chega lá, enfrenta uma fila do cão, não tem. Ah, olha para ti, ah, não tem, hoje não tem, hoje não tem, hoje não tem, hoje não tem. Todo dia tu leva um não do Cine, então. Então pra quê? É difícil esse tipo de coisa aí. Outra coisa também, uma vez eu fui fazer uma entrevista numa loja pra vendedor, que eu também sei, eu já trabalhei com vendas há muito tempo. E tinha vaga pra venda, tinha vaga pra vendedor. Simplesmente a moça olhou pra mim, como com todo respeito, olhou pra mim e disse, ah, não temos essa vaga. Essa vaga não... Como é que você não é, não é? Não foi... Tu não se encaixa no perfil. Ou seja, nessa parte olhou pra mim, pra minha filha, olhou, analisou do meu perfil. Porque tem essas manchas no rosto, todo esse tipo de coisa aí, né? E simplesmente olhou. Então, pra trabalhar nesse tipo de ambiente, principalmente pra vendedores, quer uma pessoa mais arrumada, que não tem tipo de problema, que seja uma pessoa... São geralmente algumas pessoas preconceituosas em relação a isso. Então, hoje em dia eu trabalho como autônomo, que eu ganho bem melhor fazendo do que enfrentar fila de cine. Eu tenho, em média, 800 e poucos currículos no mercado de trabalho. Eu tenho uma pequena experiência na área gráfica, que surgiu desde os meus 9 anos. Que isso é uma pequena experiência. Para eles é pequeno. Também tenho uma pequena experiência em comunicação social. Tenho 16 anos, comprovados. Também é pequeno para eles. Aí eu me pergunto, o que seria grande para eles o perfil de um profissional? Não querendo defender o empregador, ou, enfim, né, quem está dando emprego, mas o que é o conceito de currículo, né, que é uma coisa importante, e de perfil dentro de um currículo? Perfil, na minha opinião, eu acho que perfil é que eles procuram aquele profissional que, às vezes, o profissional não quer dizer que... Eles pegam o segundo grau, tá, ou o primeiro grau, que hoje em dia, para se conseguir um emprego, dependendo da situação, eles estão pedindo a nível de segundo grau mesmo, está muito difícil realmente. Mas o que eles pedem? Qualificação. Aquele profissional que, mesmo não estando formado no primeiro grau ou no segundo grau, mas que ele esteja estudando, né, ou procurando se aperfeiçoar naquilo que ele está se propondo a trabalhar, né, dentro do perfil da instituição. Ou seja, procurar crescer dentro da empresa, que tem algum objetivo, né, dentro da empresa, além de todas as características, ser um bom trabalhador, ter interessado, cumprir o horário, essas coisas básicas que a gente sabe, né? O que é o compromisso, comprometimento com a empresa e o compromisso com o teu trabalho. Geralmente é isso que eles pedem, tá? Dentro do perfil da empresa. Você é psicóloga? Não, não sou psicóloga. E sou técnica de enfermagem. E o currículo, o que que consta no currículo? É para ti, exatamente para constar a experiência que tu já trabalhou, né? Porque o conhecimento através do teu currículo, eles vão te avaliar o tempo que tu trabalhou, o tempo de trabalho que tu teve, né? Quanto tempo tu ficou naquela empresa. Pelo tempo de trabalho, por exemplo, quem entra no trabalho que emprega hoje e fica um mês, daqui um mês já está em outra empresa. É, troca muito de serviço. Assiduidade, então, você quer dizer? Entende? Isso é assiduidade. Não, mas às vezes o profissional vai assim, ó. Ah, eu arrumei serviço hoje, trabalhei um mês, não gostei, saí, pedi demissão ou fui demitido. No mês que vem eu estou no outro emprego. Isso é avaliado quando uma pessoa vai contratar, quando vai ser contratado. Tá? Quanto tempo a pessoa ficou dentro do mesmo emprego? Fiquei, tu no caso ficaste 16 anos, né? Pelo que tu falaste, né? Sim. Então tu teria um bom período dentro de uma empresa. Mas talvez por outras coisas, que eu não posso dizer porque não estava lá para ver, que tu não se encaixou. E o que que eles fazem quando fica para ficar na reserva? Eles vão avaliar os melhores pessoas dentro do perfil, dentro do currículo, que são selecionados. Aqueles que foram selecionados, eu estou disputando uma vaga, eu e o Marlon. Mas o Marlon tem melhor perfil do que eu. Então o Marlon foi selecionado no primeiro momento. Ele pode, depois, na primeira fase, ele foi selecionado. Mas aí chegou numa fase que ele não foi escolhido. Aí eles vão me chamar eu para concorrer àquela vaga do Marlon. Por isso que as pessoas ficam na reserva. Tá? Cadastro reserva, né? Geralmente é isso que acontece com as empresas. Então, o que eu proponho hoje? Eu digo isso por experiência minha mesmo, profissional. Cada vez sempre procurar se aperfeiçoar. Procurar sempre estar fazendo curso. Pode ser mais básico. Higienização de limpeza. Como é que se faz uma boa limpeza? O que é importante ver dentro da empresa? Né? Procurar conhecer a empresa que tu vai estar se candidatando, porque quando tu demonstra para aquela pessoa que tu conhece a empresa que tu está indo, tu conhece qual é o perfil daquela empresa, que tipo de, para quem ela está trabalhando, porque a empresa geralmente ela é prestadora de serviço para mais alguém, né? Se tu realmente tem que mostrar para o empregador que tu quer permanecer naquele trabalho e que tu quer crescer dentro daquela empresa, então quando vem o perfil e quando entra o currículo, eles estão avaliando isso, tá? E na entrevista, quando fazem a entrevista, também estão avaliando isso, a tua conversa, a tua postura, como é que tu se comporta, no caso, vendedor. Então, o vendedor tem que saber se posicionar dentro do cliente, tem que se mostrar interessado, mostrar as coisas, atender o cliente conforme as suas necessidades. Geralmente, isso que é verificado no perfil de vendedor, vamos dizer assim, tá? No caso, para vigilância, mesmo a vigilância. Eu sou vigilante, mas também tem que ter um perfil de vigilante. Eu não posso chegar naquele vigilante negligenciado, né? Tem que ter uma postura. Então, tudo isso é avaliado na hora da coisa. Tá difícil. O que acontece hoje em dia? Realmente, tem muito desemprego no Brasil. Tem muito desemprego. E o que está acontecendo? Por que tem tanta gente desempregada? Exatamente por isso que eu vejo, tá? Porque as pessoas têm que estar se capacitando cada dia mais, têm que estar procurando estudar cada vez mais, porque a concorrência é essa do dia a dia. Tá? Eu estou fazendo faculdade hoje, mas aquele ali, a minha colega, que está com cada mesma vaga que eu, ela tem a faculdade e eu tenho a pós-graduação. O perfil dela está melhor do que eu. Né? Então, por isso, tem isso, tudo isso hoje em dia está sendo avaliado. Quanto mais eu me empenhar para ter conhecimento, melhor para mim, entendeu? A disputa hoje é no tete-a-tete ali. Ah, eu falo só português. Ah, mas a coleguinha ali já está fazendo inglês nível 3, ela está falando melhor inglês do que eu não tenho inglês. Então ela vai ser selecionada, eu não vou ser. Eu posso estar no mesmo patamar dela, no mesmo nível dela, mas ela vai ser selecionada e eu não vou ser selecionada. Então isso é uma coisa que acontece muito hoje. Por isso o grande desemprego no país. É, trabalhar em supermercado é mais facilidade também, de empacotador, e ficar no caixa. E mais trabalhar em supermercado, às vezes tem vagas para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, e daí pé às vezes tem supermercados que pegam. E o Atacadão, o Big, o Nacional, o Carrefour, o Klaus quer falar alguma coisa, né? Sim. Eu quero falar sobre a questão do deficiente, do PCD. PCD, como é visto o PCD por uma empresa? Como pouca produção para a empresa. Então eles enrolam. Eu sei que eu trabalhei em várias empresas de RH, trabalhei no setor de RH, fazia controle de tudo, e eu escutava muito na hora das entrevistas, o pessoal ficava colado com a psicóloga. O que eles avaliam na empresa? O que o dono quer para uma empresa de funcionário? Somente para cumprir tabela. Se eles sabem, hoje em dia, qual é o dia que vai o fiscal, porque são notificados. Eles têm um tempo hábil de contratar um PCD. O que eles fazem? Eles contratam. Ah, eu contratei o Marlo. PCD, o Mauro. Marlo. Eu já sei que a fiscalização vem amanhã ou vem depois da manhã. Aí eu boto exatamente onde eles vão fiscalizar. Ah, não tem deficiente aqui, multa. Aí eles trabalham com o Marlon no período de 3 meses, que os encargos sociais de uma empresa com um funcionário é um salário e meio. Tem gente que diz que é 2, mas não, é um salário e meio de custo de impostos para ter a cada funcionário. O que eles fazem com isso? Eles não pagam isso aí porque 3 meses é dado como estabilidade do funcionário. Chegou cedo, chegou atrasado, chegou isso, chegou aquilo. Mas eles botam o PCD lá sem condições de trabalho. Às vezes tu não pode ficar muito tempo de em pé, que é meu caso, e eu ficava 8 horas praticamente em pé, tinha 1 hora de intervalo, batendo água no estacionamento, e fiquei 3 meses. Isso aí mancha a carteira. Mas é culpa maior, não é do PCD, a culpa maior é do dono da empresa, que sabe que existe uma legislação e não se adequa à legislação, e não dá condição para aquela pessoa, o PCD, possa trabalhar. Então ele botou 3 meses você lá. O que ele vai fazer com isso? Os 3 meses são um prazo para que um deficiente físico possa, físico ou tenha outra deficiência, possa cumprir os dados da lei. Em 3 meses recebe visita 4 vezes. Então tem que estar aquele funcionário tem que estar à disposição para receber. Eles vão lá ver se a pessoa tem deficiente na área, está trabalhando. Então a empresa se livra da tal multa que é pesada. Aí passou os 3 meses, bom, ali ele não produz, não tem condição de produzir, já bota exatamente para botar para a rua. Aí não tem condição de produzir ali, eu vou puxar o funcionário antigo para cá, ele vai ficar aqui. Ele não tem deficiência para render mais que o deficiente. É isso que boa parte do dono da empresa passa para o psicólogo. Justamente como o colega falou, isso aí não é uma boa vontade, não é que o empresário seja bonzinho, ele é uma coisa que é imposta a ele. E justamente para burlar, não digo burlar a lei, ele cumpre a lei, mas na realidade ele não tem interesse nenhum em ficar com um funcionário, ele não tem interesse nenhum em fazer um treinamento para aquele PCD ficar realmente na função. Quer dizer, ele quer simplesmente cumprir aquela lei, ele quer se livrar daquele peso, daquela porcaria, daquela lei que eles consideram como porcaria de lei, para tapar aquele buraco ali, para fazer o social dele. Mas na realidade, são muitos, eu não vou dizer todos, mas são muito poucos que realmente se interessam em capacitar a pessoa com deficiência. E é justamente o que eles fazem, eles contratam para aquele prazo X, para cumprir a lei imposta, que graças a Deus a gente conseguiu essa lei, né? Porque senão, mas isso aí também foi feito a partir de pressão nas políticas públicas, nas audiências públicas. Sim, isso eles não teriam interesse nenhum em colocar um PCD para trabalhar, com certeza não. Uma empresa, não importando o teu assunto, uma empresa que menos tem preparação para ter pessoas portadoras de deficiência, chama-se Zafari. A segunda se chama-se Atacadão, que é do Walmart também. A terceira se chama-se aqui o Carrefour. A quarta, a Sum. Eles não têm um ambiente adequado. Eu tenho uma amiga minha que trabalha no Zafari e ela não pode estar de em pé, mas ela é empacotadora. O que o empacotador faz? É o dia todo. O dia todo. Ela já está lá, já vai completar 5 anos. Eu fui ter 5 anos te dá o direito de te aposentar por problema de saúde. Eu disse para ela, mas será que eu tenho direito? Todo mundo tem direito. Desde que tu procure, tenha todos os laudos médicos, tenha tudo certinho, tu levar e tu dar a entrada, mas não precisa nem avisar que tu tá entrando. São essas as coisas que os cursos que eu tô aprendendo sobre gestão empresarial. São dentro desse tipo de coisas que os empresários estão se apegando. Ah, eu não vou botar o fulano lá, porque ele é deficiente, ele tem, tá faltando um dedo. Não, ele vai produzir menos que o outro. Tá bom, então... Alguns dados do cenário relacionado ao trabalho do Brasil. De acordo com o MBGE, julho 2018, 12,7 milhões de desempregados, pessoas que não trabalham, mas procuraram um emprego nos últimos 30 dias. 6,7 milhões de subocupados, pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais. 8,1 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham, força de trabalho potencial. Grupo que inclui 4,8 milhões de desalentados que desistiram de procurar emprego e outras 3,3 milhões de pessoas que podem trabalhar, mas que não tem disponibilidade por algum motivo, como mulheres que deixaram o emprego para cuidar dos filhos. Agora é a música do MPB do Chico Buarque, Construção. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Meteu no patamar quatro paredes plásticas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Agora, a pergunta seguinte. Que outras formas de trabalho, de estratégias de trabalho, podemos criar, pensar? Agora é a conversa. Eu entendo por formas de nós trabalhar, né? É que o governo deixa de prender os nossos equipamentos que a gente comercializa na rua, e nos deu um incentivo, uma licença com alguns objetos. Olha, eu trabalho com artesanato, eu tenho que ter isso, isso, isso na minha banca. A fulana trabalha com vendas de incenso, ela tem que ter isso, isso, isso. Ela não pode ter outra coisa ali. E uma forma mais barata e simples que o governo nos dê essa condição, com direito a gente poder trabalhar sem ser corrido da rua, por falta de oportunidade, que nós somos corridos da rua. Perdemos a nossa mercadoria, como eu perdi várias vezes, eu perdi 4 mil na primeira tocada. Comecei a investir, estava ganhando uma graninha legal, perdi 4 mil e agora estou patinando para conseguir reerguer a minha banca. Como aconteceu com milhares de pessoas aí. Que o governo, não só o governo, mas também a prefeitura. Existe mecanismos dentro da lei, se analisar bem, existe mecanismos dentro da lei que pode sim cadastrar essas pessoas, mesmo que ela vendo coisas que não são, como dizer assim, como carregador de celular, fones de ouvidos. Isso aí pode ser, você pode ser cadastrado a pessoa para vender na rua, sim. Porque tem outros municípios onde eu já passei, tem interior de São Paulo, não lembro o local lá, que eu assisti na televisão, que o prefeito lá simplesmente É, a fiscalização veio e levou todo mundo, o prefeito acolheu todos os vendedores dentro do gabinete. Então, a partir de hoje, quem vai cuidar de vocês somos nós. A fiscalização aqui só vai funcionar se eu quiser. Então vocês podem voltar para a rua, mas vão todos cadastrar, vão pagar um preço irrisório para não dizer que estão ilegal na rua. Mas vai ter uma rua X que vocês vão poder trabalhar. Então eu acho que falta iniciativa por parte do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, o anterior e esse de agora também, que não há interesse nenhum, né? É, o interesse mesmo é puramente comercial. É, não dão essa qualidade de atendimento, de colocar, olha, tal área é para vendedores. Mas a gente bota na frente das lojas e estamos fazendo alguma coisa irregular, estamos. Mas por falta de quê? É, que seja compreendido, nós sempre compreendido, nós precisamos trabalhar. Regulamentar um local fixo para que a gente possa trabalhar. Deu? Mas não lá no meio do mato, como eles querem. Ah, não, vai vender lá, não sei aonde. Agora, um dos conceitos ligados à realização de um empreendimento solidário é o de desenvolvimento local, com a tendência de aumento do rendimento do trabalho associado. Há a busca por promover o desenvolvimento local dos aspectos econômico e social, sendo que este define-se como o processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da sociedade locais, criando oportunidades de trabalho e renda, superando dificuldades para favorecer a melhoria das condições de vida e da população local, no modo de produção capitalista, a produção de mercadorias tem como único objetivo o trabalho, ocorre a separação dos trabalhadores dos meios de produção, a transformação do trabalho em mercadoria sob a forma de trabalho assalariado. Com tudo isso, a principal característica do modelo de desenvolvimento capitalista é ser desigual e combinado. Parte dos trabalhadores é bem-sucedida e o restante perde suas qualificações e muitos que tornam miseráveis. É miserável de nascença, o que seja. E agora a música do sambista Martinho da Vila. Samba do Trabalhador. Vamos trabalhar, minha gente. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veranear. No sábado vou pra Mangueira sambar. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero décimo terceiro pro Natal incrementar. Mas na segunda-feira não vou trabalhar. Yeah. sábado vou pra Mangueira Sanga. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero décimo terceiro. O Natal incrementar. Mas na segunda-feira não vou. Trabalhar, se tem gente ganhando e papo voar, eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Eu só vou se o salário aumentar. A minha formação não é de marajá. Minha mãe me ensinou foi colher e plantar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Salário aumentar. Tô cansado. Eu acho que a partir da fala do Marlon, né, tem uma frase assim que disparou assim nos meios de comunicação, assim, as redes sociais, que me chamou muita atenção assim, por esses dias, que é: se você se esforçar bastante, no final do ano seu chefe vai viajar para Dubai, né? Eu acho que isso representa muito isso, assim, né, que a gente vê a classe trabalhadora se esforçando muito, né, não recebendo tudo aquilo, né? Tanto é que se recebesse, a gente não viveria numa sociedade desigual, né? Não existiria pessoas pobres e ricas, né? Pensando assim alto, né, nessa sociedade, nesse sistema que a gente vive, que é tão desigual, né? Tanto é que existem muitas empresas, né, e muita gente desempregada, né? A gente vê o boom da industrialização, né, com a reforma industrial, a grande expansão, né, da população que estava na zona rural vindo para a cidade, e as máquinas tomando conta. E quando a gente vê, tem uma mudança de séculos e a realidade se torna muito mais cruel, né? Com tanto de desemprego, com tanto de população em situação de rua, né? Com tanto de trabalhadores que trabalham 30, 40, 60 horas semanais para não conseguir suprir nem suas necessidades básicas, assim, né? E quando, né, o seu Darcy convida a gente para pensar, né, a questão do Estado, né, a gente vê muito isso, assim, né, que é um Estado que diz garantir leis, né, mas quando a gente vê que por trás desse Estado também está uma gestão que beneficia indústrias, né, que beneficia esse capital, e tanto é que é comandado, né, pelo capital. Pensando isso, assim, né, essa semana eu fiquei bem contente, assim, de ver uma reportagem, né, de Belo Horizonte, falando que a população em situação de rua ia ser, tipo, chamada, ia ser convidada, assim, para trabalhar, né? Então, disso, assim, né, tentar mudar essas visões, né, desse estereótipo que a gente constrói de que tem que ter um perfil ideal, de que tem que ter um ensino, né, dos mais qualificados, assim, e quando a gente vê, muitas vezes isso não basta, né? Porque o desemprego ataca desde nível superior até, né, a classe que não teve acesso ao estudo, né? E disso também, né? Por que não teve acesso, né? Também é responsabilidade de uma sociedade que não garante, né, os mínimos, né, como os direitos sociais. Eu queria complementar também, só para terminar minha fala também, a respeito desse assunto, é o seguinte: eu tive numa reunião esses dias no comitê do Direitos Humanos aqui na Andrade, aqui no centro. E teve uma senhora da saúde, que ela falou, eu não me lembro o nome dela, também não vem ao caso, que ela falou, eu não gostaria nem de falar para vocês, mas ela falou simplesmente que a prioridade hoje não seria a população de rua, a prioridade hoje seria, segundo a Patricinha, né, seria as crianças de rua. Concordo com ela, as crianças de rua também, elas têm que ter um acompanhamento, elas têm que ter um cuidado. Agora, uma criança de rua bem cuidada, ela vai chegar na casa dela, ela vai encontrar o pai dela desempregado, desesperado, sem poder botar um pão. Vai encontrar a mãe dela, porque ela tem que nem eu acabasse de falar, ela não tem a quinta série, ela não vai saber carregar uma vassoura, não vai saber varrer. Eu ia pedir o seguinte, o empresariado, a gente não está pedindo nada, a gente não está pedindo favor para ninguém, a gente só quer uma oportunidade de trabalhar. Deem essa oportunidade de a gente trabalhar e a gente prova para vocês que currículo serve para pôr no lixo, serve para gastar papel. Currículo serve para botar o filhinho de papai que não sabe coisa nenhuma, para depois mandar na pessoa que realmente sabe que somos nós. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, infelizmente o tempo já se estourou e o tempo já chegou no limite agora. E já conversamos tudo de que tiver direito, já batemos papo. E vou deixar um forte abraço aos queridos ouvintes da Rádio Web do Ilê Mulher. E já falamos tudo que tiver direito e daqui 15 dias vou deixar um forte abraço. Eu vou desejar um bom fim de tarde. A gente se vê daqui 15 dias, desse mesmo lugar e desse mesmo computador, desse mesmo microfone e desse mesmo canal. E a gente se vê e no próximo programa. Até mais. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir.